Bom, deixa eu recuperar o fôlego aqui, né, depois do trenzinho, vamos lá. Folia do Cara da Fronte rolando solto aqui no Sambódromo da Esquina da Federal. Mulher do Gogli, tudo pronto? Foi um dos eventos mais aguardados do Cara na Fronte, o concurso de fantasias? Tudo pronto, Guilherme. Vamos a ele, aliás. Antes, vou chamar os patrocinadores. Zelex, a tornozeleira eletrônica dos campeões. Disponível nas versões LED, GPS e tornozeleira musical. Isso, agora vou fazer um registro aqui também. O pessoal reclamou agora, enquanto estava tocando a música, né, que o pessoal do trio, não aqueles três ali que estão atrás do palco, né, mas o pessoal do trio, que veio da Bahia, está tocando acústico, não tem nada elétrico. É que é o seguinte, pessoal, é só trio mesmo, não é trio elétrico, não. Faltou verba aí pra gente pagar a conta, então, né, se quiser trio elétrico, infelizmente, são duas opções, né? Você nos ajuda a pagar ou então arruma um gato. Um gato, Guilherme? Pode ser aquele ali, de camisa azul. Não, mulher do Gogli, não interpreta mal minhas palavras, não. Estou falando de contravenção mesmo, né? Gato de energia aqui na fiação, mas deixa pra lá. Concurso de fantasias no Carnafronte. Mulher do Gogli, explica pra gente aí como é que funciona. Não tenho o que explicar, Guilherme. Todo mundo sabe como funciona. É um concurso de fantasias. Ok, ok. Vou conversar aqui com alguns dos candidatos e candidatas. Ah, não, não. Com essa aqui eu não converso, não. Me recuso. Essa senhora aqui tá de palhaçada. Ô, polícia? Policial? Olha isso aí, ó. Ó, essa senhora fantasiada de Dona Lúcia. Veio até com os alemães do 7-1. Dona Lúcia e os 7 alemães. É palhaçada isso, pô. Puxa vida, Guilherme. Sempre quis conhecer a Dona Lúcia da cartinha pró-parreira. Pois eis ela aqui, né, mulher do Gogli? Ou alguém fantasiado dela, sei lá. Eu vou passar direto, vou conversar aqui com um popular. Cidadão, me dá um depoimento. Não, não, não, não foge não, não, não. Não é esse tipo de depoimento não, é uma entrevista. Rádio Transamérica, ó, aqui, ó. Eu vejo na ficha aqui, inclusive, que você está fantasiado de eleitor, é isso? Isso, isso. Tô fantasiado de trouxa. Peraí, peraí. Trouxa ou eleitor? É a mesma coisa, tudo igual. Ok, ok. E você, companheiro, com esse adesivo aí escrito perdedor na testa, qual que é a sua fantasia? Minha fantasia de candidato honesto. E por isso, então, adesivo de perdedor? É, candidato honesto não ganha eleição, não, exatamente. É, pessoal criativo por aqui, vai ser difícil, né, pro júri decidir quem leva essa. Eu vou pegar aqui o depoimento da companheira. Ô, companheira, tudo bem? Qual que é a sua fantasia? Ah, sei lá. Uma ilha deserta com algum galã bem famoso. Não, não, não, não, não. Não é essa fantasia, não. A sua fantasia, do que é que você está hoje? Tô de boa. Não, não, de boa não, não. Não foi isso que eu perguntei. É que tá difícil de ouvir aqui, né? Eu perguntei, do que é que você tá fantasiada? Já disse, tô de boa. Você não tá me achando boazuda? Boazuda, imagina. Ô, lá em casa, hein? Ô, lá em casa mesmo, hein? Como é que eu vou explicar isso lá em casa? Bom, depois dessa, eu não quero nem mais saber do resultado do concurso, né? Eu vou ali tentar tirar esse batom, mulher do Gogli. Depois você me conta o resultado, tá? Cobertura do Cara na Fronte 2017 aqui no Fronte Transamérica. Uma rápida pausa, pelo menos pra mim, né? A cobertura segue até meio-dia. Já voltamos.